Alô? Quem fala? Aqui é o chefe de polícia de Nova York. Oh, Jonesy, como vai? Tudo bem? Como vai, seu velho gordo? Está com medo que nem um mastodonte aí, não é? Oh, que isso? Que isso, chefe? Simplesmente aquele dia eu comi um hambúrguer de mastodonte tranquilamente. Ah, sei. Não sei quem estava comendo quem. Mas olha aqui, rapaz. Estamos investigando uma socialite que teve sua mansão violada. Sim, e o que eu tenho a ver com isso? Você, nada. Mas ela falou que quer conversar com você. Comigo? Sim. Eu perguntei pra ela por que ela queria falar com você, mas ela simplesmente disse que gostava de homens grandes. Bom, tudo bem, chefe. Me dê o endereço, por favor. O endereço fica na Sunset Boulevard. Casa 520-666. Eu chego lá em dentro de 30 minutos. Como é o nome dela? Bibi Ferreira. Pobre idiota. Ele sempre quis ter uma piscina. Bom, no fim, ele acabou tendo uma piscina. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast está no ar, meus amigos! Sim, internéticos, voltamos! Voltamos para o episódio 3 da nossa saga! Estão aqui comigo, Zacarias, ai meu Deus! Bom, o que eu preciso dizer é o seguinte: hoje nós vamos conversar sobre um filme velho que, se você não assistiu, você deve assistir, porque é um dos mais clássicos dos clássicos. Mas não é um clássico que qualquer pessoa assiste, não é uma coisa assim, O Vento Levou, entendeu? Que é mega conhecido por todo mundo. Mas é um filme fantástico do meu diretor favorito, e hoje eu estou aqui como a putinha de Billy Wilder. Ah, ok, meu amigo. Está aqui comigo também ele, Macunaíma. Macunaíma? Puta merda. Hoje eu invertei o nome de todo mundo. Eu sei que eu tô acordado desde 4 horas da manhã, porque eu fui ver esse filme às 4 horas da manhã de hoje. É, pois é, meus amigos. Hoje nós vamos falar de um grande filme da década de 50. Aquele filme que trouxe de volta pra memória de nós aqui, né, que não nascemos na década de 50. Todo aquele clima no ar. No ar. Não é que no ar, não é no céu não, viu, meu amigo? É um filme de balão, né? Um filme de balão. Não, meu amigo, é filme noide. Um filme no ar. Antes mesmo de Blade Runner já existia esse gênero, né? Gênero no ar. Então hoje nós vamos explorar esse filme, falar o quanto que ele é atual. Mas, gente... Filme, ô imbecil, que até agora você não falou o nome do filme. Crepúsculo dos Deuses, é, meu amigo, Sunset Boulevard, grande filme da década de 50, que nós vamos destruir, instruir também, por que não, este grande clássico do cinema antigo. Jurassicast volta já! Eu sou o Novo Garfim. Eu sou de Olha o cachorro! Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my raccoon gal. Send me a kiss while I'm... Ok, meus queridos, voltamos então para a nossa leitura de e-mails, recadinhos, sempre lembrando o nosso site, jurassicast.blogspot.com. Lembrando sempre que Jurassicast com dois S's, por favor, tá? Isso, Mobral, vamos lá. E também estamos no Facebook agora. Com a cara no livro. Cara no... Estamos com a cara no livro. Não foi ótimo. Estamos agora com a cara no livro. Qual é o endereço lá? Você não sabe não, né? Ah, o endereço, o link tá no post. É só clicar lá e adiciona a gente. Sabe por quê? Porque essa porcaria desse Facebook é uma merda que nem o Mark Zuckerberg sabe mexer nessa merda direito. Cara, porra, bicho, que bom que você tá falando isso, Bruno. Um negócio confuso, velho, esse Facebook. Bicho, nossa, você me deixou... Cara, nossa, velho. Você que é rico, você que é milionaire, pra poder ter um iPod, um iPhone, iPad, um iFoda, você, rapaz, pode assinar o nosso feed no iTunes e baixar essa merda automaticamente. Olha só, você vai ter Jurassic Cast de 15 em 15 dias automático. É só você abrir o programa. Abriu o programa? Chegou! Subiu Jurassic Cast. Olha que fantástico. Mas não só vejam pelo iTunes, porque também botamos outras coisas no nosso blog, né? Por exemplo, o vídeo que a gente colocou na semana passada, um videozinho dos bastidores. Vídeo, eu vou te falar, velho. Que tá foda, né? Que tá foda? Tá foda porque essa brincadeirazinha vai acabar, né? Não vai acabar? Vai acabar. Meu amigo, acabar depois do episódio... Depois desse episódio, tu nunca mais na sua vida vai se livrar desse apelido, bicho. Nunca mais. Eu não vou falar qual é o apelido, porque senão eu vou estragar a dramatização. Tu nunca mais na tua vida tu vai conseguir sair na rua. E olha, se Deus quiser, e ele há de querer, a Campus Party vai ser aqui em Brasília. Porque se não for, nenhum de nós três vai poder ir. Tudo fodido. Se for, cara, eu vou mandar fazer uma camiseta. Eu estou com o cara do peru pequeno e vou fazer uma seta apontando pra você. Vai andar pronto, sempre do lado esquerdo do miote. Pra onde você for, eu vou estar do seu lado direito. Você do lado direito e eu do lado esquerdo. É. Eu no meio dos dois, né? É. Eu tô no meio dos dois, beleza. Ai, ai, vai, continua aí. Então o vídeo foi uns bastidores rapidinhos, filmado pelo Daniel. Sim. E recebemos alguns comentários sobre ele. Sacanagem com o miote, mas bem engraçado realmente. Bom ver amigos fazendo coisas que gostam. Máfia Sonora, o nosso primeiro ouvinte. Máfia Sonora, que acho que deve ter sido o primeiro cara que fez download do programa, né? Jurassic Cast apareceu no ar, Máfia Sonora despertou. Máfia Sonora, usa tua influência aí nessa máfia e espalha essa merda pra mais gente. Segundo comentário do vídeo, não é à toa que o Calaveira anda falando por aí sobre a pequenez do pinto do miote. É inveja porque ele não tem nenhuma mesa para fazer o Jurassic Cast. Verdade. Enquanto o miote fica sentado numa cadeira bacana, com a mesa toda equipada, o Manuel fica desconfortável no chão. Coitadinho. E as condições mínimas de trabalho? É porque vocês não viram o Brunão gravando. O Brunão, ele fica num divã. Mentalizem, meus amigos. O Brunão gravando é o Jabba. Isso. Minhas escravas sexuais, os robôs alienígenas e banda infernal. Tocando a mesma música o tempo todo, né? Isso. Quem mandou esse comentário foi a Claudinha. Ah, Claudinha, obrigado. Sabe, eu gostei desse vídeo, cara. Sabe por que eu gostei desse vídeo? Porque aí o pessoal pode ver o quanto que eu sofro nessa merda. O quanto que eu sofro, o quanto que vocês me esculhambam. Porque todo mundo fica com peninha do miote. Mas o único que se dá mal nessa história aqui sou eu. Eu gravo no chão, no frio, no relento. Eu tenho que ficar gritando os outros dois bonitinhos. Sai pra beber água e eu fico lá gritando que nem uma tagarela. Tadinho dele, tadinho. Bah, quem precisa de inimigos com amigos desses, hein? Não, copiando o miote. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Camila Dias. Gente, eu preciso falar, cara. O miote é o melhor ator do mundo, cara. Cara, ele é ótimo, ele é ótimo. Ele precisa de um Oscar, cara. Nesse episódio que vocês vão ouvir hoje, ele faz um papel fundamental para a trama do nosso teatro. E, cara... A atuação dele é nível Cigano Igor. Cara, é muito foda. Velho, eu vou fazer um pôster seu e colocar no meu quarto, assim, tipo, na minha sala de cinema, sacou? O melhor ator do mundo. E você, puta que pariu, vai ser você, bom ator assim, lá você... no inferno, velho. E aquela vez que ele te ligou, Bruno, de madrugada, eram as 11h40, como é que foi? Puta que pariu. O bicho me liga e o miote, cara, falando no telefone, ele é monossilábico, entendeu? Então ele liga... Pegando o Igor, tá? Total. Aí ele fala assim: oi, tudo bom? E aí? Deixa eu correr. que pariu. É claro que você me acordou 11h40 da noite, meu velho. Eu tenho que acordar 5h45 pra ir trabalhar, velho. Puta merda. No episódio do Alien, quando eu falo assim, ô, oh, meu, arruma isso aí. Aí ele fala assim, arruma o quê? Aquilo ali é porque ele não sabia que tava gravando. Por isso que ficou tão bom. É verdade. O que tava gravando? Naturalidade igual aquela, a gente nunca mais vai arrancar dele. Nunca, cara. Porra, fiquei até com soluço, cara. Ai, ai. É, meus queridos, e não podemos esquecer do Twitter, não é verdade? @JuraciCast, meus amigos. Quem segue o perfil no Twitter sabe antes quando tem alguma postagem, se já tá postado o programa, então vale a pena seguir. E outra, no futuro, promoções. Opa! Vou falar mais nada. O resto é com vocês. Primeiro comentário. É a segunda vez que eu escuto esse cast, e o barulhinho do ICQ me fez de novo procurar pela porra da mensagem. Eu não uso ICQ há zilhões de anos, e ainda fico procurando a tela dele com o barulho. Ai, que burro, dá zero pra ele. Cara, mas eu vou falar pra vocês que eu sempre me assusto com aquela porcaria do ICQ. Toda vez que eu vou escutar o Jurassic Cast também faz aquele... Capaltão. Eu me assusto com o... Olha o carteiro! Isso é ótimo, cara. Rapaziada, esse podcast ficou foda. Ri demais. Oxe, bicho, que isso? Ficou doido? É um maconheiro aí que mandou pra gente. Caraca, que horror. Eu conheço a namorada do Miote. Ih, rapaz, olha aí. E ela diz mesmo que ele tem o peru pequeno. Valeu, abraço pra vocês, Miguel. Ih, rapaz, olha aí. Relações, hein? Ih. Aí, Miote. O que era brincadeira virou verdade agora. Deixa o Miguel. Muito bom, assim como o primeiro. Altas risadas, gostei da leitura dos e-mails, estão de parabéns. E que venham vários e vários outros, com certeza. Abraço a todos. Adivinha quem? Máfia Sonora. É esse bicho, eu tô falando, cara, é o nosso fã. Ouvinte do mês. Ouvinte do mês, Máfia Sonora. De 15 em 15 dias você ganhou um podcast. É verdade. Abração, querido. Valeu. Ah, esse aqui também, cara, esse aqui eu não posso sacanear, não, porque depois ele vai ficar com raiva de mim. Mas eu vou tentar fazer mais ou menos a voz que ele faz. Quando ele faz vai não, ficar... que ele tem, ele não faz a voz. É, que ele tem, não, que ele faz, porque eu não sei de onde vem aquela voz. Eu não sei de onde vem. A vez deve vir de uma caixa estereofônica do lado dele, que eu não sei onde é que é. É, muito bom. Valeu pela homenagem. He, he, he. Mas quero apontar um deslize do nosso Calaveira. A Sigourney não estava com seus 20 e poucos anos quando fez Alien. Ela já tinha 29 e completaria no mesmo ano. Mesmo assim... Pera aí, porra, não me desconcentra. Mesmo assim, não desmerece as formas. Abraços e vamos para o próximo. Daniel Caixeta. Vocês estão ouvindo isso aí, mas o Daniel fala desse jeito. Ele fala, eu não sei se ele fala igual o Napoleon Dynamite ou se ele fala igual o Beavis ou o Butthead, né, cara? É um dos dois. Cara, é Napoleão todinho, bicho. Um abraço ao Daniel aí da CM. Cara, o melhor de tudo é que a gente tá. A gente já tem poucos ouvintes. É. A gente tá acabando com os ouvintes nos e-mails. E quando chegar na parte do programa, aí é que eles vão embora totalmente, porque eu esculachei, né, velho? Ah, que isso, cara. Ouvinte, bicho, adora ser esculachado. Você tá vendo aí altos programas que os caras metem o pau, os caras adoram. Eu quero polêmica. Polêmica, eu já falei pra você, Brunão. Polêmica é mamilos. Isso. Tira uma foto sua do seu mamilo, põe no tópico, põe no blog, vai bombar, cara. Nunca verá. O Alien fazendo pichinho foi hilário. Muito melhor que o primeiro, pois em Airplane já esperamos o riso. já que é comédia. Muito bom, espero os demais. Beijinho, Shirley Costa. Shirley, muito obrigado. Valeu. Acho que o Brunão foi o único passageiro a ser sodomizado pelo Alien. A essa altura já deve estar dormindo de conchinha. Hehehe. Eu gosto quando ele faz o rosto sonoro. Hehehe. Outro brilhante episódio. Gostei muito das interpretações dramáticas. O Bruno se entregou ao papel, se é que vocês me entendem. Gostaria de me convidar para um futuro episódio sobre Laranja Mecânica. Por favor, me avise com 3 meses de antecedência para que eu possa me preparar contento. Abraços, Quaid do Volume Cast. Cara, 3 meses? Mas vem cá, ele tem algum problema cognitivo, alguma coisa assim? Cara, o Quaid, ele é muito intenso nas coisas, né? Então, tipo, ele vai, cara, pra ele participar do Laranja Mecânica, ele vai querer ver o filme 4 vezes, nossa, vai querer estudar a razão social do filme, vai querer, sabe, tipo, todos os momentos importantes e todas as questões filosóficas do filme ele vai querer abordar. E é o que vai acontecer, que é o que normalmente acontece, a gente corta tudo na edição e só fica palhaçada. É mais ou menos isso aí mesmo. Pois é. Então, Quaid, obrigado. Então, recebemos também um tweet aqui do Cavax, do Carlos Manuel. Aí. Bicho, vocês estão de parabéns. Estão construindo uma identidade diferenciada do Nerdcast. Parabéns, ganharam um fã. Cara, eu queria até falar, assim, a respeito desse tweet. Agora é até o Rodrigo Silveira que tá falando, não o Manuel, não. Cara, eu tenho uma coisa curiosa, interessante pra falar sobre isso aqui. Porque foi o seguinte, no dia que o Cavax mandou esse tweet pra gente, meu iPhone de pobre, ele apita toda vez que a gente recebe algum tweet do Jurassicast. E eu tava aqui em casa, eu tava muito chateado, porque ano passado eu tive um acidente seríssimo que eu quase fiquei aleijado. Mas enfim, vou entrar em detalhes, muito detalhes, não, pra não quebrar o clima do programa. Mas assim, eu tava e eu ainda tô passando por muitos percalços, assim, na vida, profissionalmente falando. E o Jurassicast, ele é um sonho que tá se realizando desses 3 animais, minha, do Rodrigo, do Leonardo, do Bruno, que gostam muito desse formato. Eu sou apaixonado pelo formato podcast, desde o dia que eu soube o que era podcast, porra, eu sonhava em fazer um negócio desse. O Leonardo igual, o Bruno já faz o Volume Cast e ele topou entrar nessa empreitada com a gente. E a gente sabe da dificuldade que é lançar algum produto pra internet. A gente sabe da dificuldade que é você agradar as pessoas, não é verdade? A gente sabe como é, principalmente na internet. Então assim, poxa, Nerdcast, eu falo abertamente, porque os caras são monstros da podosfera, né, não, Bruno? Pra mim são os melhores e sempre vão ser, assim. São referências, são referências. A gente se espelha mesmo, e se acharem que tá imitando, existe uma frase que diz: a imitação é a melhor forma de homenagem. Falar disso pra gente que tá nessa empreitada é um dos maiores elogios que nós poderíamos receber, porque a gente tá vendo que a gente tá fazendo uma coisa legal pro pessoal ouvir. E assim, da minha vida, não sei de vocês dois, mas pra mim sempre foi muito difícil, porque as pessoas têm muita dificuldade em, poxa, dar um parabéns. Eu falo, olha, legal isso aí que você fez, olha, bacana isso aí que você faz. A gente meio que se autofelicita. É muito difícil a gente anônimo, a gente que não é um Nerdcast, fazer uma coisa e receber, olha, cara, é 140 caracteres, ele não deve ter usado os 140 caracteres pra mandar essa mensagem. O que eu achei curioso é que bem na hora que eu tava, assim, nessa esfera de autoajuda, de autopiedade, por assim dizer, sei lá, veio esse tweet, cara, porra, mudou a minha noite, e no dia seguinte a gente tinha gravação. Fica aí o depoimento, fica aí o agradecimento deste que vos fala. E chega, né? Porque esse aqui tá ficando muito meloso já, né? Isso, corta a música do em algum lugar do passado, por favor. Filha da puta. Corta a música e vamos pra mais um e-mail aí, pelo amor de Deus. Esse e-mail aqui foi o e-mail que o Cigano Igor ligou de madrugada pro Brunão. Isso. Filha da puta. Ligou de madrugada, cara, mas esse e-mail aqui merece. Salve Jurassicasters! Seguindo o pedido que me enviaram ao e-mail do podcasteiro, vim conhecer o trabalho de vocês aqui. Geralmente não escrevo os podcasts que me pedem para ouvi-los, mas como vocês realmente mandaram muito bem em seu segundo episódio, Alien, precisei escrever-lhes este e-mail. Vocês têm boa coordenação entre si, uma desenvoltura ótima, um bom humor e reverências próprios. A edição estava excelente, sem exageros, com boa ambiência e músicas em boa medida. As representações foram hilárias e deram um toque diferenciado ao seu podcast. Gostei mesmo do Jurassicast e vou acompanhá-lo daqui para frente em seus episódios futuros. parabéns pelo programa. Lucas Yasumura, o podcasteiro do Radiofobia. Puta merda, bicho. Tem uma coisa que eu preciso falar. Um elogio do podcasteiro não é um qualquer elogio, cara. Esse é um cara que ele é mega ligado em podcast, tá? Ele escuta um monte de podcasts que são feitos. E ele normalmente só comenta lá na coluna dele no Radiofobia. Podcast que já tem 50 programas, 60 programas. Então, ele é um cara que tem muita noção do que é interessante, do que não é interessante. Então, o elogio desse tamanho pra gente é muito importante. Lucas, podcasteiro, Radiofobia, muito obrigado, valeu mesmo pelo elogio, isso incentiva a gente a continuar fazendo mais Jurassic Casts com mais qualidade, com mais empenho, com mais dedicação, e daqui a pouco eu vou começar a chorar também, mas vamos embora. Bota aí, ó, no lugar do passado. Então, Bruno, como você mesmo tá falando, cara, obviamente que a gente não vai desmerecer os comentários, os e-mails, enfim, né? A gente até quer mais, na verdade, né? Porque é verdade. Tá, gente... muito acesso, muito download e pouco comentários. Os comentários são bons, mas a gente quer mais. A gente precisa de um feedback melhor. Sim, isso. Exatamente. Nem que seja pra falar mal. Porra, Bruno, é sem graça, manda eles ferrar. Porra, tira o Calaveira, cara chato, fala pra caraca. Tira o Miote, parece um retardado. Qualquer isso. Coisa nesse sentido. Falem o que vocês quiserem, mas falem. E inclusive, assim... de uma galera de Mato Grosso, como é que é? Do Mato... Pois é, caraca, tem um pessoal do Mato Grosso aí, que no mapinha que eu tenho dos downloads, não mostra que cidade que é. Cara, o Miote, ele tá ensandecido atrás dessa informação. Ele tá muito indignado, porque da hora que dá o zoom do mapa, que é uma coisa meio Google Earth, fica um buraco negro no negócio e o Miote tá com medo. Porque ele tá achando que é algum tipo de conspiração. Não, mas porra, pode ser o governo ouvindo a gente, cara. E assim, tirando Brasília, que tem o maior número de downloads, lá é o segundo local. Onde? Tá mais que São Paulo. Caraca! Tá mais que São Paulo. Nós estamos fazendo sucesso na Zona Fantasma. Quem tá ouvindo é o General Zod, a Ursa e o Zod. O Zod, ele fala o tempo todo, ajoelhe-se sob meus pés, que agora eu vou escutar o Jurassic Cast. Cara, lá, Zona Fantasma, Jurassic Cast na Zona Fantasma, é isso aí. Olha então só. Assim, poxa, é uma honra estar recebendo um elogio desse tamanho de um monstro que é o Radiofobia, né? Não é do Radiofobia, é do Lucas, mas ele faz parte, é como o Bruno falou, o cara é profissional nisso aqui. Pra gente é uma honra estar recebendo esse e-mail. Muito obrigado. Se quiser elogiar no próximo também, pode elogiar, que a gente não acha ruim, não. Ou se quiser meter o pau também, pode meter. O negócio é meter. Revista Volume, www.revistavolume.com.br, é um site mais sério, assim, a temática dele é música boa, não espero encontrar certos estilos lá, não vou falar quais para não ter uma certa polêmica. De qualquer maneira, você visitando a Revista Volume, você se informa sobre os principais fatos aí, os fatos interessantes da música mundial e nacional. E também tem o nossa principal atração, que é o Volume Cast, que é um podcast sobre música, não é um podcast musical, onde eu escolho 4, 5, 6 faixas e boto pra tocar, como tem por aí. Não, ele é um podcast pra discutir música, que é uma coisa que eu adoro. O meu Exército de Brancaleone tá lá a postos, de 15 em 15 dias. Só que, ao invés de ser na segunda, como é o Jurassic Cast, é na quinta. Mas é na mesma semana o Jurassic Cast. Então, se na segunda você baixa o Jurassic Cast, na quinta você já baixa o Volume Cast lá no revistavolume.com.br. Não podemos esquecer da CM, não é, Miote? Isso mesmo. Nossa patrocinadora mãe e pai, que tá sempre no nosso encalço, sempre nos dando esse apoio. O site é... www.cmmultimedia.com.br. Telefone... 61-3224-8426. E o e-mail... contato@cmmultimedia.com.br. Só um recado, o programa de hoje está polêmico, não é um filme que qualquer um já assistiu, eu sei que esse recado vai vir depois, mas eu vou dar ele de novo. Se você não assistiu, dê uma chance, porque é um filmaço. Dê uma chance mesmo, que a gente se surpreendeu. Eu que não conhecia, eu me surpreendi. Eu também não conhecia e tô querendo ver de novo. Vamos lá, siga no Igor, Brunão, vambora, que a gente tem um assassinato pra desvendar. Siga no Igor. Segura aí. Sans Sunset Boulevard. Eu acho que dessa vez a gente não pode avacalhar o título não, né, pessoal? Cara, peraí, Crepúsculo dos Deuses é um título muito mais foda do que Sunset Boulevard. O problema com Crepúsculo dos Deuses, se a gente falar aqui, ó, o programa é sobre o Crepúsculo dos Deuses, vai ter algum viado que vai achar que é sobre aquele vampiro purpurina de merda. Pior, cara. É um filme antigo. Olha, você ouvinte novo, que tem, assim, seus 20 e poucos anos, até 30 e poucos anos, que, assim, simplesmente gosta de filme ocasionalmente, que vai ao cinema simplesmente pela diversão, que não se atenta aos detalhes cinematográficos, a questões mais finas, não gosta de se aprofundar, de aprender, pô, de onde é que esse cara veio, né? De onde é que esse diretor trouxe suas influências, quais são as influências de determinado diretor, e procurar isso no passado, você é um idiota, entendeu? Começa por aí. É verdade. Tempo que ninguém ofende os ouvintes, então deixa eu fazer minha parte aqui. Você que não vai atrás dos clássicos, você é um completo idiota, entendeu? A pessoa que simplesmente, ah não, porque Alien é ótimo, é um filme clássico. Filme clássico de 1980, porra! Filme clássico de 1950, isso é um filme clássico, entendeu? Então, hoje a gente vai perder todos os nossos ouvintes, mas vamos apoiar o nosso ego de falar de um filme que eu considero uma obra-prima. O que mais me espantou no Crepúsculo dos Deuses, eu não conhecia. Fui um idiota, como o Brunão tá falando aí. Porque eu não conhecia esse filme, eu conheci depois que vocês falaram sobre ele. E eu achei, eu olhei filme assim, 1950, tudo bem que tem aquele clima dos filmes de 50, que são bons, não são ruins, não. São legais pra quem é cinéfilo, até pra quem não é cinéfilo também, pra quem curte só filme. É legal de se ver, é legal de se assistir, é uma outra dinâmica, outros tipos de atores, de atuação, de atuações e tal, de belezas, inclusive, não é verdade? Eu vou te dizer, só te cortando, mais uma coisa que eu acho que é interessante, não existem hoje, não são feitos mais filmes com roteiros tão bem escritos quanto os da década de 50 e 60. Desde os filmes de 50 e 60 que não se escreve mais um roteiro tão bom quanto Crepúsculo dos Deuses. Na verdade, naquela época, as pessoas não tinham recursos, não existia efeito especial. O efeito especial era mais uma coisa assim, uma técnica, um a mais, de repente, né, um cenário, né, uma coisa grandiosa. A gente tem aí exemplos como os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos, naquela época, era, sei lá, um Senhor dos Anéis, entendeu? Então, assim, um Dez Mandamentos, por exemplo, era um blockbuster, digamos assim. Os filmes normais daquela época, o que que prendia? Eram a atuação, os atores que eram extraordinários, sim, e verdade, principalmente a história. Se você tem saudade, ou se você tem vontade de ver um filme com um bom roteiro, bem escrito, vá procurar na década de 50 e na década de 60, que você vai ter diálogos incríveis e vai ter exemplos fantásticos de história. Não, e outra coisa, Brunão, eu acrescento, cara, porque muitos desses filmes hoje são copiados, né, por assim dizer, nos filmes atuais. Exatamente. O pessoal acha que, ai, eu adoro como o pessoal fala, eu adoro tal escritor, eu adoro não sei o quê, mas no final das contas, meus amigos internéticos, essas coisas, esses diálogos, essas dinâmicas, começaram a ser construídas lá na década de 50. Aliás, minto, começou a ser construída lá no cinema mudo, lá no velho cinema mudo. Também. Não é verdade? E outra coisa que a gente tem que levar em consideração: o que que tem sido feito hoje em matéria de cinema? Ou é adaptado de outra mídia, por exemplo, um livro, quadrinhos, ou refilmagens. Refilmagem. Essa dificuldade que hoje em dia está se tendo para criar novo. Mas eu acho que eu não sei, cara, eu não sei o que acontece hoje em Hollywood, não, sabe? Eu não sei se o pessoal que tem aquele osso grande na boca, eu não sei se eles não estão querendo largar o osso, porque o pessoal tá cansado, cara. Muitos atores, diretores, produtores que já estão com a burra de ganhar dinheiro e simplesmente não tem mais o que fazer ali, mas não largam, cara, não saem dali, não é verdade? Eles continuam ali dentro ali, mas sempre mais do mesmo. And a new star is born in Sunset Boulevard. Deixa eu falar só o susto que eu tomei na cena inicial. Tá, vai falar. Já há muito tempo que eu não vi um clássico assim. O clássico que eu vi era Hitchcock, que eu vejo sempre, né? repito, o filme que já tinha visto. Então, acostumado com eles. Mas nesse aí, ele começou mostrando a câmera vindo rápido. Não entendi o que, que era aquilo. Parecia que tava passando no chão. Mas só depois que a gente vê, quando a câmera sobe, que tá numa estrada. É verdade, é mesmo. Você tá vendo ali, mas você não sabe o que, que é aquilo. É verdade. É verdade. Aquilo ali, o cara não tinha recurso pra ver aquilo. Ele fez pela genialidade. Então, depois da hora que a câmera sobe e tem os carros vindo pela estrada, os carros entram na casa, são viaturas policiais, e eles vão correndo lá pra piscina. Já tem alguns repórteres lá, se eu não me engano, né? Acho que é isso. Já estão olhando ali, tem um corpo dentro da piscina. Você imagina mas até que... Mas o cara que fala isso, né? É o cara que tá narrando, que é o próprio, que a gente vê, que descobre que é depois, né? É, o filme é meio aquela memória de Brás Cubas, né? Que, na verdade, ó, se for ver bem... Foi homenageado em outro filme. Esse mesmo negócio de narrar a sua própria morte. Qual? O Beleza Americana. Ah, é verdade. É, o Beleza Americana é assim mesmo. Tá narrando o filme. Ele morreu no filme e tá narrando a própria morte. É, exato. Brás Cubas também, né? Vamos dar mérito, pô. Brás Cubas também. Exato, é. Pois é. Então é isso. Aí aparece até aparecer o morto na piscina. Que tem um cena espetacular mostrando por baixo da piscina. A cena que o Miotti tá se referindo é aquela cena inicial quando tá filmando o rosto do defunto. Isso, mas por baixo da piscina. Isso, por baixo da piscina. Mas tem um belo... Como se a câmera... Deixa eu só ilustrar. Como se a câmera estivesse dentro d'água. Exatamente, meus internéticos. Mas a questão é que em 1950 não existia nada à prova d'água. As pessoas não eram à prova d'água em 1950. As pessoas morriam encharcadas em 1950. Como é que foi feita aquela cena? Olha só que fantástico. O cara simplesmente me usou um espelho. Aquilo ali é o princípio da monga. Aquilo ali é o começo da monga. Monga, mulher gorila, começou ali. O cara tá usando um truque de espelho. Cara, olha que coisa mais perfeita aquilo ali. Exatamente. Ele botou um espelho no fundo da piscina, botou uma câmera numa grua em cima da piscina e filmou o espelho. Dá a impressão direitinha de que a câmera está submersa. Cara, é só um... Nossa, é como você tava falando, Brunão. É só quem não tem recurso que usa desse tipo de estratégia. Não é? Não fica... Não se esconde, senhor Jorge Lucas. Não se esconde atrás de um computador. Não se esconde atrás de um fundo azul. Ouviu, senhor James Cameron? Não se escondem. Ouviu? Isso que é ser diretor. Isso que é ser diretor. And a new star is born in Sunset Boulevard. Billy Wilder é o meu diretor favorito. Eu comecei a gostar do Billy Wilder quando eu estava na faculdade de jornalismo, que fui apresentado a um filme chamado A Montanha dos Sete Abutres. Em inglês chama Ace in the Hole ou The Big Carnival, que é com o Kirk Douglas. Nossa, e a história... Olha... É, rapaz, fantástico. Monstro. E a história de um jornalista. Os filmes iniciais do Billy Wilder, no começo da carreira do Billy Wilder, não tão no começo assim, mas quando ele começou a fazer os filmes próprios, né? Primeiro que é um diretor autoral, ou seja, ele escreve o próprio roteiro. Começa por aí. Não escreve sozinho, escreve sempre com um parceiro, né? Os mais famosos dele são o Charles Brackett e o Earl Diamond, né? E ele é um cara que ele é autoral exatamente porque o filme que ele está fazendo não foi normalmente, né, na sua maioria, baseado em alguma outra coisa. Né? Ele pode até ter tido um argumento, ouvir uma história e tal, e dali de cima ele criou, ou então pegou alguma história real que aconteceu e criou, mas é sempre ele o escritor do roteiro. Inclusive, ele era muito criticado pelos próprios atores porque ele tinha a mania de não deixar ninguém mudar a fala. Ele não abria espaço para improvisação. Billy Wilder, ele é um austríaco, fugiu da guerra porque ele era judeu, fugiu da guerra para não morrer no campo de concentração. E Nossa. Veio para os Estados Unidos inicialmente para tentar ser um escritor de Hollywood. Ele era repórter, tinha sido repórter, e conseguiu, né? Começou escrevendo seus roteirozinhos e tal, ganhou um aqui, outro ali, e conseguiu fazer os seus primeiros filmes. Quando ele chegou, vou chegar por que eu acho ele um mega diretor. Por que esse filme, A Montanha dos Sete Abutres, foi tão importante para mim? Primeiro que eu tava estudando jornalismo, tava meio gostando do curso e tal, sempre gostei de escrever e achava que jornalismo ia ser a minha saída profissional. Não que não seja, hoje eu trabalho com jornalismo, mas... Não, o cara fala a verdade, não precisa ter vergonha não, tu é chapa. Pode falar que tu trabalha de chapa. Isso, é. Ele trabalha de chapa. Quando a gente vai gravar, a gente pega o Brunão ali na BR, do lado da BR, ele vem trabalhar, ele tá trabalhando de chapa. É. Aham, uhum, tá bom. Senta lá. Aham, uhum, Cláudia, senta lá. Senta lá. E aí o professor colocou o filme Montanha dos Sete Abutres, e aquele negócio, né? Quando você tá na faculdade, ainda mais novinho, que você acabou de entrar, você fala, puta que pariu, filme preto e branco, professor. Nossa. Primeira coisa que estudante de universidade fala é isso. Ah, preto e branco não! Primeira coisa, cara, que se fala. E eu tomei um soco na cara e um chute nos dentes, cara, porque é um filme fantástico. Vou resumir a história dele. E por que ele é tão importante para quem estuda jornalismo? É a história de um jornalista que tá passando necessidade, ele tá sem emprego, ele não consegue mais emprego nos grandes jornais lá da cidade dele, e ele resolve sair, sei lá, foge da cidade. Eu não me lembro exatamente por que ele sai da cidade grande e vai cair numa cidadezinha pequena. Ele chega na cidadezinha pequena, arruma emprego num desses jornalecos que cobre a feira do porco, torneio de arremesso de ferradura, o jornal que publica receita de bolo, sabe? É um negócio assim. E o cara, ele é daqueles jornalistas mega ativos, sabe? O cara quer sempre o foro e tal. Aqueles caras sangue no olho, né? Uhum. E aí, um dia ele é mandado pelo chefe dele pra ir cobrir um campeonato de caça à cobra numa cidade vizinha. E aí, quando ele tá indo pro lugar, ele para num posto pra abastecer, um posto que é perto de uma montanha de minério, sei lá, uma coisa. E descobre que o dono do posto tá preso nessa montanha. Ele foi tentar pegar qualquer merda lá pra vender, uns artefatos indígenas que tinha dentro da montanha. Houve um desmoronamento e o cara tá preso. E ele enxerga aí a oportunidade dele de sair dessa cidadezinha de merda com um grande furo e vender pros grandes jornais e fazer daquilo um circo. Resumo da história, pra quem não vai assistir, acho difícil porque esse filme não tem DVD aqui no Brasil, que é uma vergonha. Mas o que acontece? Ele transforma a parada num circo, vem gente de fora, mas ele é o único que entra lá pra conversar com o cara que ainda tá vivo. Eles tentam resgatar o cara por baixo e ele inventa que não dá pra resgatar o cara por baixo, que teria que fazer a perfuração por cima, tudo pra fazer a história ficar maior, durar mais e vender mais jornal, e ele se dá bem. Você que ficou interessado aí na história, olha só que história, cara, presta atenção, hoje você não tem um filme com uma história dessa. É, teve um filme parecido há pouco tempo atrás, né, o Quarto Poder, né, com o Dustin Hoffman. Isso, mas aí ele fez uma coisa parecida com isso aí, né. É, ele desvia a atenção, né. Não, mas ele também fica tentando convencer o cara, pro cara não se entregar. Mas provavelmente deve ter sido baseado nesse outro filme. Não, mas é com certeza o que nós estávamos falando. E aí o que que acontece? Eu não vou contar o final, mas as histórias do Billy Wilder nessa época, os filmes, passam a ser sempre sobre pessoas oportunistas. E Crepúsculo dos Deuses é sobre dois oportunistas. Não, Crepúsculo dos Deuses é um filme extremamente atual, não é verdade? Porque você tem ali a decadência do cinema de Hollywood, você tem ali a decadência de uma estrela, não é? Uma mega estrela que fazia parte do grande glamour do cinema mudo. Na verdade, qual é a história de Crepúsculo dos Deuses? Tudo começa com um roteirista meia boca, pelo que a gente entende no filme, que é o filme dá a entender, que ele é um roteirista meia boca, que não sei o que, tá, que não consegue vender muito roteiro. Exatamente, é um cara que não tá conseguindo trabalho em Hollywood, né? É, exatamente. Começa o filme. Ele fugindo dos credores. Isso. Antes de chegar nos credores, a gente ainda vê que ele vai num estúdio atendido por um executivo que parece já conhecer ele de longa data. Ele conversa, não sei o que, mas eu não tenho nenhum trabalho pra você e tal. E o cara sai de lá mega frustrado e atrás dele os credores. E aí ele tá fugindo dos credores e ele, pra conseguir fugir, ele começa a acelerar, o pneu dele fura e é quando entra a oportunidade. Ele acaba estacionando numa casa. Ele achou que tava abandonada a casa. Exatamente. Na mansão de uma ex-estrela do cinema mudo. É que ele não sabia, né? Ele não sabia. E quando ele estaciona lá, ele não sabe. Ele acaba descobrindo depois, né? Isso, exatamente. E aí, o que que acontece? Essa senhora, que depois a gente vai falar sobre ela, já tinha sido uma mega estrela, conseguiu muita fama, mas hoje tá esquecida. E ela fala pra ele, olha, eu preciso de um roteirista para me ajudar a escrever o roteiro que vai ser o meu retorno. Ela tá querendo retornar em grande estilo num filme daqueles épicos do Cecílio B. DeMille, né? É como diria o japonês, Cecil B. DeMille, mas esse é de 1200. Cecílio B. DeMille, que fazia os grandes épicos, né? Davi e Golias. Não, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. E aí, o que que acontece? Ele fica lá, ela oferece qualquer merreca pra ele fazer, ele vê ali a chance de, um, escrever um roteiro pra Hollywood, dois, ele tá fudido de grana, então ele vai estar ali tendo tudo do bom e do melhor, e a chance de sumir pros credores. Então, ele vê tudo ali, ele tá com a faca e o queijo na mão. Só que aí, acontece dela se relacionar com ele, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Mas no filme, Brunão, isso fica meio confuso, não fica não? Porque não, ele dorme em quarto diferente. Será que ele furunfava? Cara, foi aquela hora que ela agarrou ele quando ela cortou o braço. Cara, o filme... Ele é muito sutil. Por que que ele é sutil? A gente tem que sempre se lembrar que é um filme de 1950. É, não existia sexo, não existia bunda. Isso. Não existia mamilos. Mamilos não eram polêmicos naquela época. Na verdade, eram tão polêmicos que nem apareciam, né? Era o Forbidden. Era Forbidden. Rated X. É. Né? Cara, nessa época, era muito difícil passar isso na censura. Então, assim, se você queria ter um filme seu pela Paramount, que era um dos maiores estúdios da época, ainda é hoje, né? É verdade. Que fosse pro grande público, você não podia mostrar qualquer coisa. Qualquer então, coisa que induzisse sexo, né? Isso. Então, as coisas tinham que ser muito sutis. Então, o filme, ele é todo muito sutil. As coisas estão todas implícitas. Mas ele tem um caso com ela. Ele vira o gigolô dela. Ele vira o prostituto dela. Ele se prostitui tanto profissionalmente ao estar lá pra escrever o roteiro e não sei o que, quanto fisicamente. Pô, o cara é boa pinta, né? O cara tá no auge da forma, ele deve ter uns que? Uns 30 anos, nem isso. É, ele deve ter uns 35 ali no máximo. Isso, exatamente. Mas o cara, assim, ele é boa pinta, ele não é gordo, ele não é feio, sabe? Não, o nada, cara... ele aparece ele sem camisa lá, o bicho era até mó fortão. Exatamente. Inclusive nessa cena que ele aparece sem camisa. Ele Miotti adorou na hora. Não, essa cena é a cena que mostra que teve um caso com ela. Não, essa momento. Cena, não, não. Foi, essa cena... não, foi logo depois. Tá dormindo no quarto dele, ela no dela. Aí ele volta pra casa dela, aquela hora que ela cortou os pulsos, aí se beijam. Logo depois ele tava dançando na piscina dela. Essa cena foi a cena em que você acordou, porque você tava meio dormindo quando você tava vendo esse filme comigo. Vocês assistiram o filme juntinhos? Ah, meu Deus, mamãe. Meu ódio ficou cortar com essa porra toda, vamos lá. Vai, não vai cortar, não. Não vai cortar, não. O filme já não é engraçado. Tu vai cortar a parada. Vai... Deixa... Piotr me falou assim, não, porque eu fui assistir na casa do Calabresa, e aí eu dormi. Eu falei, filha da puta, você assistiu essa porra deitado? Foi. Ele fica tão dengoso, né? Foi. De pijaminha e pantufa? É... Puta que pariu. Onde é que eu fui me meter? Não, é que eu dormi na casa dele. Ah, velho. Eu sabia que naquele dia eu não deveria ter saído de casa. Quando o telefone tocou e meu chefe me disse que eu tinha que ir visitar uma tal de Bebê Ferreira, eu não acreditei. Falei, putz grila, que azar. Pensei que de repente poderia passar no Walmart e comprar um novo par de cuecas. Mas deixa pra lá. Essa daqui já é a cueca da sorte mesmo. Dirigi-me até ao Sunset Boulevard 1234566666 para entrevistar aquela maldita socialite. Já estava de saco cheio. Quando eu cheguei, percebi que era uma casa enorme, maravilhosa. Nunca tinha visto um lugar como aquele antes. Umas coisas, Brunão, de filmes antigos como esse, como Crepúsculo, que me chamam a atenção, assim, por causa daquele choque cultural, né? Crepúsculo dos deuses, porra. Crepúsculo dos deuses, não, claro, porra, olha os caras com medo, olha os caras com medo. Eu podia te matar, sabia? Não, porra, uma coisa que me chamou a atenção no Crepúsculo dos Deuses é que dá esse choque cultural, porque eu nasci em 1980. Nós todos aqui somos de 70, máximo 75, pros dias de hoje. Então, assim, muita coisa daquele filme, aos nossos olhos, soa um pouco estranho, né? Por exemplo, a maneira como as pessoas conversavam umas com as outras, né? E outras coisas que são, inclusive, extremamente atuais. Voltando um pouco, tem aquela cena que você citou, Bruno, que ele entra no escritório. Aquela cena, pra mim, ali, foi um aprendizado, cara, eu vou te falar a verdade. Sabe por quê? Naquele momento, eu percebi que eu devo olhar muito bem aonde eu estou antes de abrir a boca pra falar alguma coisa. Ele tá lá conversando com o produtor, e o produtor, parece que era amigo dele, tá querendo dar uma estirada nele, né? Que ele tá querendo dar uma fugida nele, porque o cara devia ser medíocre pra caceta. Aí ele virou e falou, não, Joe, isso aqui não vai dar muito certo, que isso aqui. Aí ele falou, por que a gente não faz um filme sobre isso? E aí ele vai estar lá naquela conversa com o produtor, ele se afasta um pouco da porta, aí entra gostosinha pela porta e me solta. É, produtor, eu tô com um roteiro aqui de um rapaz que deixou, mas eu não me daria o trabalho porque isso aqui parece ser escrito por alguém que tá morrendo de fome. Esse é o típico do diálogo do Billy Wilder, cara. Ele deve ter escutado isso. Ele é craque nesses tipos de diálogos. E o filme é todo permeado por essas grandes frases. O filme ele é marcado por uma frase da atriz que tá tentando fazer o seu retorno lá, a maluca. A Bibi Ferreira. O Calaveira achou que ela é a cara da Bibi Ferreira. Cara, eu tava olhando aquele filme, bicho, quando aquela mulher sim olhou, puta merda, a Bibi Ferreira tá no filme. Pois é, o nome daquela atriz, seu inculto, é Gloria Swanson. Não, e é fantástico, o negócio é o seguinte, o filme, ele é uma metalinguagem completa, porque ele é um filme sobre Hollywood, sim, sobre uma estrela que está retornando. Só que o negócio é o seguinte, a estrela que faz a estrela, ou seja, a atriz que faz a atriz em decadência, ela estava realmente fazendo o seu retorno com esse filme. Ah, é mesmo? Pô, que legal, exatamente, cara. E ela era uma atriz da época do cinema mudo, que foi muito famosa na época do cinema mudo, teve muito seu sucesso, só que o cinema veio com o som, e ela foi perdendo espaço, foi ficando velha. Que idade você dá pra ela ali, naquele filme? Cara, naquele filme ali, uns 40 anos. Pois é, na verdade ela tem 50 anos naquele filme. Caramba, tava mas conservado. Mas fala no filme que ela é cinquentona. Não, o cara fala assim, ah, uma cinquentona qualquer. Ele dá a ideia de que é uma mulher velha, né? É. Não, mas ela tava conservada, ela era idosa, mas ela tava conservada. Idosa, né? Caraca, se tiver alguém de 50 anos ouvindo aí, é geriátrico, ela era geriátrica, entendeu? Ela era geriátrica, mas não era tão geriátrica. Assim. Eu pegava. And a new star is born in Sunset Boulevard. Então, ela tá neste filme, Crepúsculo dos Deuses, fazendo o seu retorno às telas. E o último filme dela, o filme que decretou o fim da carreira dela, é exatamente o filme que passa no momento em que eles estão lá na casa, estão assistindo um filme. Não sei se você lembra dessa cena. Que ela é uma atriz que fica se vangloriando de ter sido muito rica, de ter sido muito linda, de ter sido a maior atriz. Ela é extremamente narcisista, ou seja... Nossa senhora, extremamente. A casa inteira dela só tem foto dela, pra cima e pra baixo. O cara tá contando lá a história, porque o filme é todo narrado em off, né? Como são a maioria dos filmes no ar. Ela tá lá e diz que hoje é o dia da gente assistir um filme meu. E os filmes dela são do cinema mudo. Então, sim, ela vai lá, senta junto com o roteirista, o prostituto, né? E começam a assistir o filme. E o filme que tá passando é realmente o último filme que a atriz Gloria Swanson, a atriz que faz a atriz, fez na vida. Caramba, cara. E foi aquele filme que realmente fez ela cair. Então o filme é todo metalinguagem, cara. Eu acho esse... Cara, isso é uma aula de cinema. É verdade, então... não. Isso é verdade. Aplausos, por favor. É aplausos. Que é uma grande obra mesmo, cara. Eu fiquei muito chocado. Eu fiquei, assim, chocado por eu ter gostado, porque eu não sou muito fã de filme antigo, não. Mas eu achei muito, muito interessante, cara. Muito legal mesmo. Outra coisa que vai fazer o seu cu cair no chão. Olha só. Ele já está no chão. Não, mas ele vai... Olha só, o filme, ele tem um outro personagem que a gente não falou ainda, que é o Mordomo. Isso. Ah, é verdade. Que é um cara que a gente não entende como é que o cara tá ali, e ele é muito sisudo, é um careca baixinho, e ele é todo preocupado com ela, não sei o quê. E lá pela frente a gente descobre que ele já foi marido dela. O nome daquele cara é Eric Von Stroheim. Guarda esse nome. Então ele faz o papel do mordomo, que é um cara muito solícito. Lá pela frente a gente descobre que ele já foi casado com a atriz. No filme o nome dela, da personagem não falou ainda, é Norma Desmond. Ela ainda fala, não, porque eu recebo cartas dos meus fãs e não sei o quê. Lá pela frente a gente descobre que quem manda as cartas é ele, pra manter o sonho dela vivo, naquele negócio, daquela esperança e tal, de voltar um dia. And a new star is born in Sunset Boulevard. Vocês sabem quem é esse cara? Ele foi um diretor dos filmes mudos. E ele é o diretor do filme que a gente tá assistindo naquela sala de cinema, o último filme lá da mulher. Putz grila, putz grila, put. Então a gente tá vendo uma vida real sendo filmada praticamente, né? Que o filme se chama A Rainha Kelly. E foi o filme que decretou o fim da carreira, tanto dela, até Crepúsculo dos Deuses, quanto foi o último filme que ele dirigiu. E ele fala isso. Não, e ele fala isso. É. E outra, no final do filme, quem é que vai dirigir a cena final do filme? É ele mesmo. É ele. É o mordomo. Ele vai pra perto dos câmeras e fala, luzes, não sei o quê, e tal, posiciona, e tal. Então, cara, o filme é metalinguagem em cima de metalinguagem em cima de metalinguagem, e eu fico arrepiado de falar desse filme, cara. Porque... Olha, ficou durinho. Cara, porra, meus seios estão entumecidos. Ai, que inveja, eu queria estar aí. Cara... Não falei isso, não acredito que eu falei isso. Percebi que deveria ter que tocar a campainha. Pois não? Era o mordomo abrindo a porta. Parecia o Clóvis Bornai. Que inferno. Querido Clóvis, eu estou procurando a senhora Bibi Ferreira. Ela está? Ela está. Só um momento. Madame Bibi? Sim. Quando eu enxerguei Bibi pela primeira vez, não pude acreditar. Que velha feia do caralho. Você deve ser o rapaz que a polícia mandou para investigar este cadáver na minha piscina, não é? Isso mesmo, senhora Bibi. Eu gostaria de saber, senhora Bibi, quem foi o autor do crime? Cara, seu idiota, se eu soubesse, eu não teria te chamado, não é verdade? É para isso que você está aqui. É por isso que você está entrando no meu palácio. Palácio de Coerrola, pensei. Mas respondi. É isso mesmo. Enfim, onde está o corpo na piscina ainda? Já não foi retirado? Não, meu Deus. Qual o imbecil que mandaram para minha casa? Não, idiota. A polícia já levou há muito tempo o corpo. Eu simplesmente estou aqui esperando pelo detetive que o comandante me falou que iria me mandar para pegar o meu depoimento e o depoimento do meu mordomo. Então, pode falar, eu sou um detetive, minha senhora. Me conte tudo. Tem uma cena no filme que eu achei espetacular, na hora que ela tá no set de filmagem, lá com o Sérgio Benemilli, né, que é até o próprio. Outro detalhe, ele estava filmando um filme de verdade. Isso. Sansão e Dalila. Dalila, Sansão e Dalila, exatamente, é isso mesmo. Aí nessa hora, ele foi atender o telefonema, aí um cara que conhece ela na iluminação do set, joga a luz em cima dela. Só quem reconhece ela são os antigos trabalhadores do estúdio. Sim, mas assim, mas depois vão falando, ah, é tal pessoa, ela, aí o pessoal vai falar com ela. Claro, exatamente. Mas o que eu achei interessante na cena foi que quando o cara tirou a luz, todo mundo se afastou. Cara, mas aquela ali é a cena-chave do filme, na minha opinião. Aquilo ali é o resumo de uma estrela de Hollywood. É o resumo de alguém que vive sob os holofotes. Não, sim, não tirando um pouco de Hollywood, não necessariamente. Mas é a cena-chave da vida de uma pessoa que vive sob os holofotes, cara. Você tá ali naquele momento, você tá ali sob os holofotes, você tá ali sendo o centro das atenções, você tá ali recebendo aquela luz, né, que seria basicamente a luz do cinema, a luz da televisão, a luz do teatro, a luz dos podcasts, porque não, e a pessoa tá ali deslumbrada, meu Deus, as pessoas me amam, as pessoas me adoram, as pessoas me veneram, aí o que que acontece? Sai a luz, repete-se o interesse. E aí é o que acontece. Quando a luz sai, que na verdade foi uma ordem do Demil, né? Virou e falou assim, ah, vai parar com essa putaria aí, todo mundo pro seu lugar. Aí o cara vai, tira o holofote, bota o holofote na cena que tava rolando, Sansão e Dalila. Aí as pessoas começam a se afastar da Bibi Ferreira, né? E aí o que que acontece? Que a outra cena aqui, muito interessante também, que extremamente icônica também. Ela começa a chorar. Aí o cara vai e fala, o que que é que você tá chorando, Bibi? Ah, é porque eu não sabia que eu me lembrei do tempos antigos, eu não sabia que as pessoas nem lembravam de mim, alguma coisa desse sentido. Eu não lembro direito qual foi o diálogo ela falou não, né? E é exatamente aquilo ali, cara, como se fosse um vislumbre, entendeu? Como se fosse um arranhão que ela tivesse tido naquele momento. Ela era assim, porque até então, eu como espectador, eu pensava que era muita conversinha daquela mulher. Eu achava, cara, essa mulher deve ter sido famosa, mas ela não deve ter sido tanto assim. Aí quando o pessoal fala, olha, é a Norma Desmond, olha a Norma Desmond e tal. Aí as pessoas começam a ficar interessadas e eu percebi, eu falei, nossa, então ela realmente era uma atriz extremamente famosa pra época dela. E aí, quando os holofotes saem, é que aí a pessoa se depara com a realidade, né? Se depara com a realidade de que tudo aquilo ali não basta de uma fantasia. Aquilo ali não basta de praticamente um peido. Você solta, todo mundo se mobiliza, passa o cheiro, ninguém liga mais. Ou por acaso você fica, porra, tu lembra aquele peido de 1930? O cara, pô, se lembro. A fama é um peido, né, cara? Sabe aquele peido que é tão fedido que gruda, cara? Cara, peidei. Ah, mas você não sabe, você não estava presente no peido de 75. Aquele sim foi o peido. Tem peido que gruda, cara, que o cara peida, e aí ele, pra fingir que não foi ele muda de lugar, sacou? Só que, bicho, ele peida, sei lá, na sala e vai pro quarto. Quando ele chega no quarto, ele ainda tá fedendo, cara, é peido que gruda, bicho. Cara, tem peido que a pessoa solta, o peido é tão fedido que ele toma uma personalidade própria. Ele... Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Peidinho passando. Aí ele vai e se dissipa. And a new star is born in Sunset Boulevard. Na verdade, eu acho que essa cena é fundamental porque deu um respiro. Ela já vinha numa loucura de que, ah, porque eu sou a maior, porque eu vou conseguir voltar. Ela passa o filme inteiro nessa loucura. Quando ela vai no estúdio achando que vão comprar, que o Cecílio B. do Milho tá interessado em fazer o roteiro que ela tá escrevendo, que ela já começa a escrever o roteiro pensando em trabalhar com ele. O roteiro é de um épico, história bíblica, Salomé. Ela quer ser a Salomé, né? A principal do filme. Claro. E ela vai lá no estúdio até achando, não, porque estão indo, porque vão contratar meu roteiro, e o próximo filme do Cecílio B. do Milho, depois dessa merda de Sansão e Dalila, vai ser Salomé. Na verdade, chamaram ela no estúdio porque o filme do Bing Crosby tá precisando alugar um carro de época. E o carro dela era mega maneiro, não sei o quê, cheio com coisa de oncinha, e era todo pesado e não sei o quê. E aí eles se interessaram em alugar o carro. Então chamam ela lá, não é porque queriam contratar o roteiro dela, é porque queriam alugar a porra do carro. Tanto que quem liga pro Cecílio B. do Milho lá, fala com ele, é o seguinte, ó, essa maluca tá aí, mas você se livra logo dela, porque na verdade eu tô interessado no carro. Pergunta se ela quer alugar o carro e manda ela embora. E aí o Cecílio B. do Milho fica com pena, né? Por ela estar nesse deslumbre todo. E aí ele nem fala pra ela o negócio do carro. Fala, ó, não sei o quê, volta depois, vamos fazer seu filme sim e tal. Dá um jeito, dá um migué na mulher e a mulher vai embora. A partir dali, a mulher começa numa loucura, numa espiral de loucura de vou voltar. Cara, aí ela vai no salão de beleza... Não, e é exatamente o que a gente vê hoje em dia, né, cara? Você vê atrizes, cantoras, cantores, atores, enfim, artistas que um dia estiveram lá sob aquela luz que já se dissipou há muitos anos, e você vê aquelas pessoas ali perdidas e desesperadas pra viverem sob aquele holofote de novo, né? E ficam criando fatos, sim, às vezes armados, pra poderem voltar aos holofotes. Nossa, você vê aí, volta e meia aparecem uns absurdos aí. Você vê a própria coitada da Britney Spears, cara. A Britney Spears já tá tão avacalhada, já tão enlouquecida, ela já tá tão ensandecida que ninguém mais faz nem piada com a mulher, não é? A pressão de produtores, daquelas pessoas, daqueles parasitas que ficam ali em volta, todo mundo querendo ganhar dinheiro em cima da carcaça da mulher, e pô, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a mulher, poxa, bicho, a Britney Spears com 17 anos, ela tava lá no topo das paradas pop, que vamos convenhamos e convenhamos, é uma merda a música época dela, mas enfim, a gente sabe que não precisa ter talento pra estar hoje em dia na mídia, né? Muito pelo contrário. Eu acho só que hoje em dia. Bunda. É, porra, nem isso, cara. Acho que hoje em dia você não precisa ter nada. Você só precisa botar a cara na televisão e nego, uhul, é esse! Vamos lá, vamos torcer por ele! Porque, porra, bicho, hoje em dia tá terrível. E aí, aí você vê aquela pessoa que aos 17 anos, que era na fase da adolescência, onde a gente não sabe de porra nenhuma, onde a gente tá vivendo os maiores conflitos da vida, onde a gente tá vivendo os maiores problemáticas da vida, é na maldita da adolescência, a mulher vai e me vira um ícone pop que ganha 30 milhões de dólares por final de semana. Aí vira uma adulta como? Acabou o holofote, acabou as coisas, provavelmente o dinheiro já tá ficando escasso também, aí começam aqueles golpes de publicidade, aquelas loucuras, né, cara? É nego raspando o cabelo, aí vem o outro e fala que é viado, ah, não, eu sou gay, eu sou homossexual, aí volta pras paradas de novo, que não sei o que, ah, o gayzinho, que não sei o que, dos menudos, é, tô falando do Rick Martin mesmo, e daí? Opa! Tô falando dele mesmo. Cara, convenceram o Rick Martin de que ele era gay. É sério, cara, ele é o primeiro caso de ter sido convencido. Ele é tipo aquele cara do Será Que Ele É? Vocês lembram desse filme? Vocês viram esse filme? Porra. Que tipo, todo mundo falando: meu irmão, tu é professor, mora sozinho, tá, vem pra escola de bicicleta, faz a unha, vai no cabeleireiro, tu é mó gente boa, tu não assiste futebol. Cara, tu é viado, só pode ser viado. E aí o cara acredita que ele é viado. Foi a mesma coisa com o Rick Martin, cara. Era todo mundo falando: meu irmão, para de rebolar. Meu irmão, tu é viado. Não sei o que. Que o cara disse: ah, caralho, eu sou viado, velho. Cara, puta que pariu. Sou viado e nunca dei o rabo, olha só. Sou viado e não gosto de homem, né? É. Já se passavam de mais de 2 horas de depoimento e essa desgraçada maluca não tinha falado nada de produtivo. Até o momento em que ela me revelou um detalhe muito interessante. Pois é, detetive, eu conheci o rapaz há pouco tempo. Ele habitava a minha casa simplesmente para me fazer feliz. Mas não é nada disso que o senhor está pensando. Ou é? Eu não sei, sua vadinha, pensei. Ao sair para o jardim, eu olhei do lado do corpo do cadáver. Ele, o assassino. Sim, eu me lembro, detetive. Eu me lembro. Eu me lembro de tudo. Eu me lembro daquele... Acalme-se, sua vagabunda! Pensei. Para de rir, mordomo, porra, mordomo, para de rir, caralho. Calme-se, senhora, calme-se. Desculpe, detetive. Qual foi o detalhe que você viu? Eu vi, detetive. Agora está tudo claro, eu vi. Ele tinha... um micropênis. Brunão, diga. Achei uma coisa meio caída no filme. É porque provavelmente você não entendeu. Mas... pode ser isso, eu quero até que você me explique pra eu poder entender. Não, sério. O cara se despede da mulher, da que ele tá apaixonado. Aí ela vai na casa da Norma encontrar com ele, né? E ele manda ela embora. Manda embora, manda a puta que pariu e pronto. Só que ele fala com a Norma a mesma coisa, fala: tô indo embora. Isso. Por quê? Vou te dizer por quê. Ele queria a independência dele, cara. Com a Norma, ele tava se sentindo dependente dela pra tudo. Ele não tinha dinheiro, era ela que pagava tudo. Tanto que tem uma hora que eles estão saindo de carro e eles param numa farmácia lá pra comprar cigarro. A mulher tem que dar o dinheiro pra ele e comprar cigarro pra ela. Isso é coisa de contínuo, velho. É porque tu pô, né? Mas enfim. Por isso que ele não gostou. Por isso que ele não gostou do filme. Por isso que ele não gostou. Aí, mulher dele liga aqui e fala assim: tu vai acabar essa merda desse podcast que horas? Olha quem foi que ligou agora, hein? É por isso, é por essas e outras que eu gravo de casa. Mas tudo bem. And a new star is born in Sunset Boulevard. E aí ele tava preso à vida lá com a Norma Desmond, e ela já tá naquela loucura foda dela, de porra, já tinha tentado se matar por causa do cara, porque tem uma hora lá que ele enche o saco dela, vai embora, e ela tenta se matar. Ela tenta se matar porque tá com ciúme dele, aí fica fazendo chantagem, não sei o quê. Então o que que ele faz? Ele manda ela embora, e ele manda a outra embora, porque ele também não quer estar dependente dela, porque ela tem um emprego no estúdio. Ela é a roteirista, porque ela tá tentando fazer um roteiro que parece que tá dando certo, né? Isso. O pessoal tá interessado. Exatamente. E ele tá cansado de estar dependente de alguém. Então o que que ele faz? Olha, eu não tô interessado em você, não quero te magoar, não quero te envolver. E ele tá cansado daquela merda de Hollywood toda e ele vai tentar qualquer outra coisa na vida. Então, por que que ele manda aquela menina embora? Porque ele também não quer estar dependente dela. Ele tá ali, é o momento chave do filme onde ele tá dizendo, olha, acabou essa vida de puto, não quero mais ser dependente de ninguém, vou viver a minha vida do meu jeito. Só que, final do filme, bom, sinto muito, você não viu, vai tomar um spoiler na cara mesmo. A Norma Desmond não aceita que ele vá embora e mete 2 balaços nas costas dele e ele cai na piscina morto. Então ele é aí que a gente finalmente descobre, a gente já tinha visto porque dava pra ver a cara dele na primeira cena, né? É ali que a gente tem a confirmação de que ele é o morto e de que a narração é assim. E o filme, ele tem a sua cena final, que é quando a polícia já chegou e tal, e aí ela já tá completamente maluca. E aí eu acho um momento brilhante do filme, que os policiais não existem pra ela, os repórteres não existem pra ela, nada mais existe, só existe ela e o espelho. E ela tá retocando a maquiagem, e ela tá botando o cabelo pra cima, porque ela sabe que tá chegando a cena dela, onde ela vai voltar a ser a grande atriz e não sei o quê. E aí, daqui a pouco, alguém fala pra ela, as câmeras estão aí. Na hora que ela fala, as câmeras estão aí, ela desperta daquela loucura dela. E aí, o que que ela faz? Chama o diretor, que é o mordomo. E fala, prepare a minha cena que eu estou chegando, Sr. DeMille. E aí, ele combina com a polícia de que pra ela se entregar, pra ela sair, ela vai ter que parecer que é uma cena de um filme. Nesse momento, é a cena em que ela sai, ela está toda vestida de plumas e paetês, parecendo um destaque de carnaval, de samba enredo, né? Aí ela desce as escadas com uma cara de louca. Nossa. E ela desce... E aí, ela tem uma frase lá em cima, que ela, estou pronta para o meu close, Sr. DeMille. E aí, na hora em que a câmera vai dar o close, desfoca. E o filme acaba. And a new star is born in Sunset Boulevard. A situação da mulher era tão louca. No começo do filme, a mulher tá enterrando um chimpanzé, bicho. A mulher era tão louca, que a mulher era tão absurda o pensamento dela, aquele narcisismo dela, que a única pessoa que tinha companhia, que fazia companhia pra ela, era um chimpanzé, que provavelmente era um animal que ela devia fazer o que queria com ele, né? O chimpanzé morre... Exatamente na hora que chega quem dentro da casa dela? O John lá, que na verdade, é o substituto do chimpanzé, né? Exatamente. Que é o substituto do chimpanzé. E ele vem exatamente pra substituir ele. Então, ele entra, é uma cena até muito bizarra, né? Você fala, puta que pariu, a mulher tá com um chimpanzé morto. Que diabo é isso, né? E aí entra aquelas bizarrices de Hollywood, né? Depois, a última cena do primeiro ato do filme é exatamente o enterro do chimpanzé. Quando ela enterra o chimpanzé, quem passa a ser o chimpanzé é o Joe. É o Joe, exatamente. And a new star is born in Sunset Boulevard. Você é a Norma Desmond. Você costumava aparecer nos filmes mudos, né? Você costumava ser grande. Aí ela olha pra ele com aquela cara maluca e fala assim, eu sou grande. Os filmes é que ficaram menores. É. Puta que pariu, velho. Que diálogo é esse, cara? Então eu não podia acreditar. Como assim? O assassino era de pinto pequeno? Eu tinha que investigar mais. Conversando com o mordomo, não consegui arrancar muito dele. Então, conte-me tudo o que sabe, seu velho malcriado, pensei. Desculpe, detetive. No momento, eu estava fazendo compras para a madame, então não presenciei o momento do assassinato. Esse mordomo me parecia muito suspeito. Tentei arrancar mais alguma coisa dele. Mas, então me conte o que você comprou. Desculpe, detetive. Eu preciso ir ao banheiro agora. Só um momento. Mas será possível, macacos me mordam? Como assim, no meio de um interrogatório, tenho que ficar esperando o depoente ir ao banheiro? Ele está demorando demais. Vou lá averiguar. Com licença, eu... Então é você! Você que tem o pinto pequeno! Não, detetive, não! Eu tenho micropênis, mas não matei ninguém! Eu tenho micropênis, mas não matei ninguém! Micropênis! Impressionante, rapaz! Achei que você nunca fosse admitir! Mas é isso mesmo! Então foi você! Você estava na cena do crime com esse pinto pequeno! Nunca houve um pinto tão pequeno quanto o seu! Esta minhoca mole aí nunca fez nada por ninguém. Mas que escândalo é esse? Que gritaria é essa na minha casa? Que cena é essa? Detetive, por favor, explique-se. Veja com seus próprios olhos, madame. Aí está sua milonga frouxa. Não acredito. Mas você, Hitchcock. Por que você? Por quê? Oh, meu Deus. Oh. Vocês querem saber por quê? Eu exijo uma explicação. Eu vou dizer por quê. Porque eu sempre quis ter um piruzão que nem o dele. Não, não me levem! Não me levem! Eu não fiz nada! Que foi? Não quer ir por quê? Agora tá com medo da cadeia, tá? Seu frouxo! Frouxo! É como eu sempre digo, madame Bibi. Quem tem o pinto pequeno também tem o saco frouxo. Gente, um recado. Por favor, vejam este filme. Você pode achar, ah, não, mas é um filme de 1950, um filme que eu, sabe, vou ter dificuldade pra ver. Não. Se você for na, sei lá, loja Americanas, você consegue encontrar ele facilmente ali naquela baia ali de R$12,90, entendeu? É um filme pra você que gosta de cinema. De verdade, você tem que assistir esse filme. Ele vai abrir os seus horizontes pra você conhecer outras coisas, não só do Billy Wilder, mas também da história do cinema mundial. Um dia eu espero aqui a gente poder falar de Fellini, tá? A gente poder falar de outros diretores coreanos, pra gente parar com esse negócio de só o que presta é o cinema pop, sabe? Vamos ver o cinema um pouquinho, não precisa ser tão cabeça, sabe? Não precisa ser o Chong Li com a melancia. Eu ia falar isso agora, cara. Tava só esperando você acabar de falar. Não precisa ser o filme maluco onde o cara é comendo a melancia, entendeu? Mas pode ser um filme um pouco mais cabeça, sabe? A gente falar de um Cinema Paradiso, que é um filme fantástico, entendeu? Ou a gente falar de Charlie Chaplin, que é cinema mudo, ou a gente falar de... Porno chanchada, por que não, na verdade? Entendeu? Então, assim, dê uma chance a este filme e assista ele com a cabeça de hoje, mas sabendo que é um filme de 1950, que você não vai encontrar ação frenética, não vai ter sangue, nem neguinho jogando, sei lá, ácido na cara de alguém. Sabe? Mas vai ter uma história que você vai carregar pro resto da sua vida no seu coração. Olha que bonito. Cara, eu tô romântico hoje. Nossa, cara, eu chorei. Eu vou chorar agora. Por que Macunaíma? Ah, bicho, vai no Google e vê quem era Macunaíma. Feio, preguiçoso, burro, é tu mesmo, meu amigo. Zacarias. Cara, tu é o amigo viadinho que entrou por último. A tua mãe vai bem, não vai não?